Amados irmãos, a paz do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Rei toda honra, glória e adoração. Nós vamos dar continuidade à nossa devocional no livro de Deuteronômio. Já disse a vocês, mas repito, o título do livro originalmente é outro. O título do livro diz: Estas são as palavras. E ele só ganhou esse novo título na tradução do hebraico para o grego. Mas é como nós conhecemos, então vamos dar continuidade em Deuteronômio, no capítulo 10. Há um relato histórico de como Deus escreveu novamente e talhou a lei na rocha novamente, mas na verdade o foco desse capítulo, o objetivo, é falar sobre a circuncisão espiritual do coração de Israel, circuncisão do coração. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vou ler um texto devocional, depois leio o capítulo e faço uma observação da BKJA e algumas palavras pastorais. É um capítulo curto, nossa devocional vai ser bem breve. Diz assim o texto que nós recebemos dos irmãos de Atibaia. São três irmãos, o irmão Everson e mais duas pessoas que o ajudam. O texto diz assim: Deus não abre mão do direito que tem de conquistar você com seu amor. Ele não desiste de você. Seu amor por você é eterno e incondicional. Deus amou você não porque você mereça esse amor. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Seu amor por você é perseverante. Deus nunca recuou nessa disposição de amar você. O amor de Deus por você é provado. Não amou apenas de palavras, mas provou seu amor dando seu filho unigênito para morrer em seu lugar. O amor de Deus por você é sacrificial, pois ele não poupou a seu próprio filho, antes o entregou à morte e morte de cruz, para que você pudesse ter a vida eterna. Ó sublime amor! Eterno amor, inexplicável amor. Você acha pouco o fato de ser amado por Deus? Os irmãos nos deram um bom dia, declararam a bênção do Senhor sobre nós, e nós também os abençoamos, e abençoamos a todos os irmãos e irmãs que nos ouvem. Muito bem. Vamos para Deuteronômio, capítulo 10, a partir do versículo 1. Você encontra essa referência também em Êxodo 34, de 1 a 9. Diz assim a palavra: Depois desses eventos, o Senhor me ordenou: corta duas placas de pedra como as primeiras, e sobe para te encontrares comigo no alto do monte. Faze também uma arca de madeira. Escreverei sobre as placas as palavras que foram gravadas nas primeiras tábuas que quebraste, e tu as colocarás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia. Cortei duas placas de pedra como as primeiras e subi a montanha com as duas tábuas nas mãos. Ele então escreveu sobre as novas tábuas o mesmo texto que havia escrito antes, os 10 mandamentos que Yahvé vos havia proclamado no monte do meio do fogo, no dia em que estáveis todos unidos em assembleia. Em seguida, o próprio Yahvé entregou-as a mim. Depois dei meia volta, desci da montanha e coloquei as duas tábuas na arca que eu havia feito, e elas permaneceram lá, conforme o Senhor me instruíra. Os filhos de Israel partiram de Berot, Bene Yaakan, dos poços dos Jacanitas, e dirigiram-se para Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e seu filho Eleazar foi seu sucessor como sacerdote. Dali partiram para Gudgotá, e de lá para Jotbatá, terra de muitos ribeiros. Naquela época, Yahvé separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Eterno, a fim de ministrar e pronunciar bênção em seu nome, como se faz ainda hoje. É por esse motivo que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é toda a sua herança, conforme Yahvé, o seu Deus, lhes prometeu. E Moisés continuou historiando ao povo. Permaneci no alto do monte durante 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. E o Senhor ouviu o meu clamor ainda essa vez e decidiu não destruir-vos a todos de uma vez. Então ordenou-me o Senhor: levanta-te e vai. Conduz esse povo no caminho em que deve andar, a fim de que tome posse da terra que jurei a seus pais que lhe daria. Irmãos, duas observações. Primeiro, é bom lembrar que, com o fato de termos tido a quebra das tábuas que Deus escreveu a primeira vez, Moisés subiu novamente ao monte, e quando subiu novamente, ficou mais 40 dias e 40 noites. Então ele já tinha ficado 40 dias e 40 noites, desce, quebra as tábuas da lei do Senhor, por causa da idolatria do povo, e o texto está relatando aqui o momento em que Moisés vai subir novamente e vai ficar mais 40 dias e 40 noites. É muita amizade com Deus, é muita intimidade para com Deus. Isso vale a pena nós lembrarmos. São 80 dias e 80 noites. 80 noites, 40 dias e 40 noites, duas vezes. Obviamente, você sabe que isso aponta para Jesus, que também ficou 40 dias no deserto. E o duas vezes é porque Jesus é plenamente Deus e plenamente ser humano, como eu já falei algumas vezes. Então, esse texto aponta diretamente para a obra redentora de Jesus, a obra educadora de Deus através da lei e a obra redentora do Messias. Louvado seja o nome do Senhor. E é bom lembrar também que Moisés clamou pelo povo porque Deus queria fulminar o povo por causa da idolatria, da rebeldia. Moisés intercedeu e o Senhor não fulminou o povo, mas escreveu novamente as tábuas da lei e disse para Moisés pastoreá-los. E foi assim que ocorreu. Glória a Deus por isso. Agora, nós vamos falar, a partir do versículo 12, sobre a circuncisão espiritual do coração. Não é a circuncisão do órgão genital masculino, não. É a circuncisão espiritual, a circuncisão do coração, que todo aquele que nasce de novo recebe a circuncisão espiritual do coração. Diz assim o versículo 12. Perdão, irmãos, é o final da gripe. Agora, portanto, ó Israel, que é que Javé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Irmãos, esse versículo é para nós memorizarmos. O que Javé pediu a Israel? Está aqui no versículo 12. Aí nós vamos ver. Que temas o Senhor. Tenha o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Que tema o Senhor com amor reverente. Nós temos que ter reverência sempre para com o Senhor. E essa reverência não pode ser só um medo por causa da grandeza do poder dele. Ela tem que ser uma expressão de amor, que temas o Senhor com amor, um amor reverente. E que mais? O que mais? Andando em seus caminhos. Olha que bonito. Então nós temos que ter um amor reverente para o Senhor, temer ao Senhor com amor reverente. Agora, é outro detalhe, andar nos seus caminhos. Se alguém é seguidor do Deus de Israel, anda conforme os seus caminhos. Então, não se trata de uma postura abstrata, de uma postura onde eu só reconheço a Deus. Não, eu tenho que andar segundo os seus caminhos. Aí entra o sentido do canal que nós abrimos no YouTube. Perdão por esses dias, irmãos, mas não tenho tido condição, nem a pastora, de ministrar. Por uma questão de saúde, mas logo que o Senhor permitir, nós voltaremos. Então, não basta reconhecer que Deus é o Criador, é o Senhor, é o Libertador do Egito. Não, é necessário ter uma metanoia, uma mudança de atitude, uma mudança de mente, uma mudança de coração, andando em seus caminhos. Uma mudança de espírito, andando em seus caminhos. Se alguém nasceu de novo, anda nos caminhos do Senhor. Servindo ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração. Opa, outro item. Eu ando nos caminhos dele. Tem a ver com uma postura, uma atitude. O que eu faço, o que eu não faço. O que eu creio, o que eu não creio. Que eu, como eu me comporto ou como eu não me comporto, eu ando nos seus caminhos. E aí tem mais um detalhe, servir ao Eterno. Eu não só ando nos caminhos dele, eu sirvo a ele. Porque eu reconheço que dele vem a vida, e ele me fez nascer de novo. Como ele me fez nascer de novo, eu sou dele. Eu já era criatura dele, mas agora eu sou filho dele e eu o sirvo com dons, com talentos, com ministério, com tempo, com a minha vida como um todo, servindo ao eterno. Olha só que beleza. Isso é circuncisão. Temer ao Senhor com amor reverente, andar no seu caminho, servir ao eterno. Teu Deus, com todo o teu coração. Veja o texto, não é com metade do coração, não é com metade da mente, não é com um quarto do comportamento. Não. O texto diz assim: servindo ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Não existe nenhuma possibilidade de você andar com Deus, servir ao Senhor, temer com amor reverente, servir ao Eterno com 10% da sua vida, 20%, 30%, 40%, até isso é um bom elemento para trabalhar a questão de dízimos e ofertas. Não se trata de percentual, não se trata disso. Nós temos que servi-lo de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa vida, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E aí Deus diz para Israel: isso é circuncisão espiritual do coração. É isso que eu quero de vocês. Tá bem? Então, resumindo, quatro coisas: temer ao Senhor com amor reverente. Segundo, andar nos seus caminhos. Terceiro, servir ao Eterno teu Deus. E quarto, servir quanto, pastor? Com todo o teu coração e toda a tua alma, ou seja, todo o teu fôlego de vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora leio para vocês uma nota. Eu não menciono todo dia, mas 97, 98% das ministrações que fiz até agora, eu uso o rodapé da BKJA. Tá bem? Eu usei algumas vezes a Vida Nova, usei algumas vezes uma versão aqui, outra ali, dependendo do rodapé, mas depois que eu conheci essa Bíblia, ganhei essa Bíblia, o pastor que me presenteou me deu um grande presente, porque há informações linguísticas maravilhosas, há informações espirituais, há uma série de bênçãos. Então, eu agora cito, não cito todo dia, não é necessário, mas você já saiba que 95% para frente, até 96, 7, 8, né, dos textos que eu citei, eu cito a BKJA, Bíblia King James atualizada. Diz assim em rodapé: o segundo discurso de Moisés termina com um apelo para que se faça tudo quanto Deus requer. Há um pedido expresso para que todo pensar e agir seja segundo a vontade de Yahvé, e uma forma de adoração ao Criador e Senhor do universo. Uma convocação ao amor, à fidelidade, à obediência, baseado no poder de Deus demonstrado no Egito e durante todo o tempo da peregrinação no deserto. Quando fala do Egito, é a libertação de Israel da escravidão do Egito. Um apelo à submissão, fundamentado nas bênçãos que o povo de Israel receberia se permanecesse leal, e um encorajamento para que se utilizassem de várias maneiras para manterem vivas na lembrança e nos sentimentos toda a palavra de Deus, certos de que todas as promessas de vitória se cumpririam no seu tempo ou ao seu tempo. O discurso é concluído com um apelo baseado nas duas únicas alternativas com que Israel e nós, por analogia, tinha à sua frente: uma bênção ou uma maldição. O capítulo 28 de Deuteronômio vai trabalhar isso explicitamente. Ou é bênção ou é maldição. É isso que nós temos diante de nós. Se andarmos com ele, é bênção. Se andarmos sem ele, já estamos debaixo de maldição. Tá bem? Então, fica aí essa leitura da nota. E eu creio que ela resume, assim como esses quatro pontos que eu mencionei para você, resumem o capítulo 10. Que quatro pontos, pastor? Falo de novo. Temer ao Senhor com amor reverente. Segundo, andar nos seus caminhos. Ó, andar. Terceiro, servir ao Eterno teu Deus com todo o teu coração. Não é 20%, 40%, metade. Não existe amor pela metade, 60%, 70%. Ou ama ou não ama. Ou não anda com ele. Né? Então, com todo o teu coração, 100% com ele, e com toda a tua alma, que diz respeito ao fôlego da vida, ao sopro, à força, o entendimento. Eu não vou entrar nesse esclarecimento agora, porque demandaria um tempo maior. Não é alma na concepção grega, só isso eu digo a você. Não é alma na concepção grega, é uma outra concepção. É a concepção do coração, do espírito, do fôlego de vida que Deus soprou em cada um de nós. Tá bem? E esse sopro é que rege tudo: físico, sentimento, pensamento. Aí contempla as coisas que os gregos falaram, mas não é exatamente como os gregos subdividiram. Contempla, é maior. É maior. É menos didático, mas ao mesmo tempo mais amplo. Acho que é suficiente para agora. Muito bem, versículo 13. E aí vamos direto até o 22. E que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor. Olha só, irmão, irmã, obedeça aos mandamentos e doutrinas que hoje te ordeno para a tua felicidade. Eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahvé, o Senhor teu Deus. Inclusive você, meu irmão, você pertence a Ele. O seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seus parentes, todos os parentes, seus amigos, seus conhecidos, tudo pertence a Ele. A natureza pertence a Ele, tudo é dele. E Ele nos dá a possibilidade de administrar como mordomos aquilo que eu citei uma vez, repito também, ele nos dá a possibilidade de administrar dons, talentos, ministério, tempo, recurso, tudo. Nós somos mordomos, mas tudo é dele. Tudo é dele. Tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahvé, o Senhor teu Deus. Então tome cuidado para você não achar que você é o dono das coisas que estão em sua mão, ou pessoas, né, que você ama, como eu já disse, todos os elementos da família, ou esposa, esposo. Não, você não é dono de nada, você é mordomo, mordomo de tudo. E como mordomo, tem que prestar conta para o dono. Você terá que prestar conta para o dono. Já tem que prestar agora e terá um dia de entregar ao dono tudo que lhe pertence. Muito bem, versículo 15. Entretanto, foi somente aos teus antepassados que o Eterno dedicou particular afeição e os amou, e depois deles escolheu dentre todos os povos a sua descendência. Vós próprios, como podeis constatar até o dia de hoje. Então ele está falando aqui dos pais, Abraão, Isaque, Jacó, que passou a chamar-se Israel, José, e aí o povo de Israel. Circuncidai, pois, o vosso coração espiritual. Eu convoco aos irmãos e às irmãs, primeiro convoco a mim, depois convoco minha casa, depois convoco a todos os irmãos que conheço, e a todos os irmãos em Cristo do mundo inteiro. Circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda a obstrução carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos. Então, nós temos que circuncidar o coração e tirar toda a obstrução. Esse carne aqui tem a ver com velha natureza, tá bom? Você vai entender isso lá no Novo Testamento. Se alguém nasceu de novo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, as coisas que obstruem, e tudo se fez novo. Por isso que você vai amar de uma maneira diferente, retirando toda a obstrução e deixando de ser insubmisso e teimoso. Pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, aleluia, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Deus não é corrupto, irmãos. Deus é santo, santo, santo. Olha que beleza essa afirmação. Ele é o Deus dos deuses. Tem tantos deuses que são criados pelo próprio ser humano e adorados, né? Ele é o Deus sobre todos esses deuses. Ele é maior que esses deuses. Ele é o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus. Se ele é o único, logo não há outros. O máximo que você tem é uma ação do maligno que Deus permite ainda durante um tempo, até que isso cesse também. Ele é poderoso, ele é temível, e ele não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Outra beleza, ação social aqui, ó. Ele defende a causa do órfão, da viúva, ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimenta. Qual é a característica do Senhor? Você pergunta. Quer saber a resposta? Ele defende o órfão, defende a viúva, ama o estrangeiro. Se ele ama os filhos como ama e foi capaz de entregar o seu próprio unigênito para morrer por todos nós, se ele ama os filhos, por outro lado, ele ama também aqueles que estão vivendo na aflição, na orfandade, na viuvez, né? Ou como estrangeiro. Ele provê alimento e vestimenta. É o Deus da provisão. Portanto, amareis o estrangeiro, porque foste igualmente peregrinos na terra do Egito. Importante isso. Na história de Israel, há muitas pessoas, na genealogia de Jesus, você vai ver muitas pessoas que eram estrangeiros e que vieram a fazer parte do povo de Israel. É uma pena, é doloroso pensar que em muitas nações o estrangeiro é maltratado. E no próprio decorrer da história de Israel, o estrangeiro nem sempre recebeu esse bom tratamento que Deus deseja, porque Deus ama o estrangeiro, porque foste igualmente peregrino na terra do Egito. Então, ele ama o órfão, ama a viúva, ama o estrangeiro, e nós temos que amar o estrangeiro, porque fomos igualmente peregrinos na terra do Egito. No nosso caso, quando ainda estávamos escravos do pecado. Esse é o nosso Egito. A Yahvé teu Deus, temerás com amor reverente, servirás, a ele te apegarás e somente por seu santo nome jurarás. A ele deves louvar, ele é o teu Deus. Irmãos, irmãs, só a ele devemos louvar, porque só ele é Deus. Ele realizou em teu benefício todos esses sinais e portentos temíveis. Os teus olhos testemunharam. Ao descerem para o Egito, teus antepassados eram apenas 70 pessoas ao todo. Agora, contudo, Yahvé, teu Deus, te tornou tão numeroso quanto as estrelas do céu, ó Israel. Nesse momento da história, no deserto, estima-se que estejamos falando de 2 milhões de israelitas. Alguns acham que chegou a 3 milhões, outros, menos aceitos, pouco mais exagerados, mas a literatura também nesse sentido, acham que eles passaram de 3 milhões e chegaram a 5 milhões. Eu fico com a tese de 2 milhões. 2 milhões, é muita gente. Muita gente. Então, louvado seja Deus que nos circuncida o coração e que ao ouvir essa palavra você diga: ó Senhor meu Deus, eu quero temer a Ti com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo a Ti como Deus eterno, como meu Deus, com todo o meu coração e com toda a minha alma, com toda a minha força, minha inteligência, todo o meu ser. Que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs e, permitindo o Senhor, nós daremos sequência depois falando do capítulo 11. Fique na bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a poderosa consolação e poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, que se chama pelo nome do Deus eterno, único e soberano sobre os soberanos. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.